estrelas como um véu, encobrindo nosso chão. Senhor, que é um homem, pra que te lembres dele, Senhor? Adiado é o teu nome, mereces todo o louvor, apenas pouco menor. Glória e honra, coroarmos o que fizeste, Senhor, que é um homem mortal, pra que te lembres dele, Senhor, admirado é o teu nome, mereces todo o domínio sobre tudo, que criaste tu nos. Thank you.